Samba sem know-how, pouca vogal, muito miquim, tem pinguim no litoral, em pleno carnaval. São imigrantes com suas consoantes. No táxi que me trouxe até aqui, cantavam dois irmãos. Tchau astral, estranho deu pra ti. Vou pegar o avião. Pouca vogal, clássico grenal, swing esquisito, sem favorito e sem nada igual. Nem a pau, viva a diferença, chame de chimia, geleia geral. Escambau, pouca vogal, ó, uauê, aí. O táxi que me trouxe até aqui, vi o morro dois irmãos. Chega de saudade, vou sentir, ouvindo samba do avião. O táxi que me trouxe até aqui, passou por dois irmãos. Tchau astral estranho, já cheguei, já botei os pés no chão.